a legítima função. Vários loucos na contenção. Tá feita a muvuca, mano, aí já era. Vários corre pra fazer uma preza. Deixa com nós, tamo aí na contenção. Junção de vários loucos com Deus no coração. É quente, coração valente, surpreende. Na hora do arregaço sofrendo, segue em frente. Momentos que surgem pensamentos, pensamentos. Desejo de grana fácil, sem tormentos. Mas futuros perenamente não vou descontrolar. Vou aceitar o que Deus me dá, agradecendo sempre pelo dom da vida. Faço oração, razão, sabedoria, mostrar saída na pura naturalidade, sempre no combate. Origem destaque, Z.O. da cidade. Se esse som bater legal, vamos ganhar terreno. Inevitável ter quem vai ficar surpreso. Surpreso. O bom disso é ver nós ganhar mais espaço. Som no tá, os bicos se atacar. Fiz no balanço desse som minha expressão. Na moral, devagar, já o som na contenção. Tô na contenção, só com Deus, só com Deus. Sem rajada, sem entendeu, sem brecha, entendeu? Tô na contenção, só com Deus, só com Deus. Sem rajada, sem entendeu, sem brecha, entendeu? Tô na contenção, só com Deus, só com Deus. Sem rajada, sem entendeu, sem brecha, entendeu? Tô na contenção, só com Deus, só com Deus. Sem rajada, sem entendeu, sem brecha, entendeu? Tô na contenção, com os amigos, com os parceiros. Tô na contenção, com os irmãos, com os guerreiros. Sou grilão, presta atenção, aqui legítima função. Tô na contenção contra quem quer zoar o povão. Que sobe a favela pra bater, pra matar. Que estão na favela e o meu povo quer roubar. Tô na contenção pra te alertar do perigo. Não é com rojão, mas sim com o amor de Jesus Cristo. Pra você ficar esperto com quem diz ser seu amigo. Porque na hora do vamos ver ele deixa você sem abrigo. Você não é feito de açúcar, tá na chuva, se molha. Porque Deus pra você não vira as costas. Está pronto porque der e vier, enfrenta quem for. Está com você no frio, na chuva ou no calor. Tô na contenção, é melhor ficar esperto. Pra não jogar no time errado e sim no time certo. Tô na contenção, só com Deus, só com Deus. Sem rajada, sem entendeu, sem brecha, entendeu? Tô na contenção, só com Deus, só com Deus. Sem rajada, sem entendeu, sem brecha, entendeu? Tô na contenção, só com Deus, só com Deus. Sem rajada, sem entendeu, sem brecha, entendeu? Tô na contenção, só com Deus, só com Deus. Sem rajada, sem entendeu, sem brecha, entendeu? Tô esperto com o mundo, na contenção continuo. Porque se não vem alguém e bagunça tudo. Sempre atento aí, sem vacilação. Se não em um piscar de olhos deixam você de cara no chão. Não vou desistir, não vou voltar atrás. Na contenção continuo a mostrar que sou capaz. Te avisando que o mundo tá cheio de mentira. Só Deus é a verdade, ele te protege por toda a vida. De orelha em pé, caminho suspeito, pé atrás. Olhos atentos, nunca é demais. Amanheço com imenso desejo de paz. Luz no meu caminho, sei que Deus traz. Filmando o meu redor, observo o movimento. Procurando o melhor, no melhor momento. Eis que surgem alternativas antes do fracasso. Vou pela vitória, sucesso pra quem fica, um abraço. Tô na contenção, só com Deus, só com Deus. Sem rajada, sem entendeu, sem brecha, entendeu? Tô na contenção, só com Deus, só com Deus. Sem rajada, sem entendeu, sem brecha, entendeu? Tô na contenção, só com Deus, só com Deus. Sem rajada, sem entendeu, sem brecha, entendeu? Tô na contenção, só com Deus, só com Deus. Sem rajada, sem entendeu, sem brecha, entendeu?